nascemos pra nos amar. Só nós sabemos o que é lutar pra encontrar um grande amor. Nós dois nascemos pra nos amar. Só nós sabemos o que é lutar pra encontrar um grande amor e pra sempre te amar e ser feliz nesta união. Meu amor, assim será, eu e você, e pra sempre te amar. Ser feliz nesta união. Meu amor, assim será, eu e você, eu pra você, você pra mim. Eu não sabia, eu também não. Deus uniu as nossas vidas desde então. Eu pra você, você pra mim. Eu não sabia, eu também não. Deus uniu as nossas vidas desde então. E pra sempre te amar e ser feliz nesta união. Meu amor, assim será, eu e você, eu pra você, você pra mim. Eu não sabia, eu também não. Deus uniu as nossas vidas desde então. Eu pra você, você pra mim. Eu não sabia, eu também não. Deus uniu as nossas vidas desde então. Deus uniu as nossas vidas desde então. Deus uniu as nossas vidas. Deus uniu as nossas vidas. Deus uniu as nossas vidas desde então. Yeah.